Faixa 11. O conto do ergasto. Richard Lake descreve de modo comovente a descoberta feita por seu colega Kimoya Kimeu em 22 de agosto de 1984 do menino de Turkana, Homo ergaster, de 1,5 milhão de anos atrás. O mais antigo achado de um esqueleto quase completo de hominídeo já encontrado. Também tocante é a descrição que Donald Johnson faz do fóssil do australopiteco mais antigo e, como seria de esperar, menos completo, familiarmente conhecido como Lucy. A descoberta de Littlefoot, que ainda não foi totalmente descrito, é igualmente notável. Ver página 119. Sejam quais forem as singularíssimas condições que abençoaram Lucy, Littlefoot, o menino de Turkana, com sua versão da imortalidade, não as desejaríamos para nós quando chegasse a nossa hora. Que barreiras temos de vencer para realizar essa ambição? Como é que se forma um fóssil? Esse é o tema de O Conto do Ergasto. Para começar, precisamos fazer uma pequena digressão sobre geologia. As rochas são feitas de cristais, mas em geral eles são pequenos demais para serem vistos a olho nu. Um cristal é uma única molécula gigante, cujos átomos dispõem-se em um reticulado ordenado com um padrão regular de espaçamento repetido bilhões de vezes até chegar à borda do cristal. Os cristais crescem quando átomos saem do estado líquido e se acumulam sobre a borda em expansão de um cristal já existente. Em geral, esse líquido é a água. Em outras ocasiões, não é um solvente, mas o próprio mineral derretido. A forma do cristal, assim como os ângulos em que suas facetas planas se encontram, é uma reprodução direta, em grande escala, do reticulado atômico. A forma do reticulado às vezes se projeta em tamanho bem grande, como no diamante ou na ametista, cujas facetas revelam a olho nu a geometria tridimensional dos arranjos atômicos autoformados. Mas, em geral, as unidades cristalinas de que são feitas as rochas são pequenas demais para o olho detectá-las, sendo essa uma razão por que a maioria das rochas não é transparente. Entre os cristais de rocha importantes e comuns, temos o quartzo, dióxido de silício, o feldspato, também principalmente dióxido de silício, só que parte dos átomos de silício são substituídos por átomos de alumínio, e a calcita, carbonato de cálcio. O granito é uma mistura densa de quartzo, feldspato e mica cristalizados de magma derretido. O calcário é principalmente calcita. O arenito é sobretudo quartzo, em ambos os casos pulverizados em partículas minúsculas e depois compactados de sedimentos de areia ou lama. As rochas ígneas começaram como lava resfriada, a qual, por sua vez, é rocha derretida. Muitas delas, como o granito, são cristalinas. Às vezes, sua forma pode ser visivelmente vítrea, como a de um líquido solidificado, e, com muito boa sorte, de vez em quando a lava derretida pode depositar-se em um molde natural, como a pegada de um dinossauro ou um crânio oco. Mas a principal utilidade da rocha ígnea para os historiadores da vida é a datação. Como veremos em O Conto da Sequoia, os melhores métodos de datação só podem ser aplicados a rochas ígneas. Normalmente, não podemos datar com precisão os próprios fósseis, mas podemos procurar rochas ígneas nas proximidades. E então, ou supomos que os fósseis são contemporâneos dessas rochas, ou procuramos duas amostras ígneas datáveis que tenham nosso fóssil ensanduichado entre elas e estabelecemos o limite superior e inferior para a data do fóssil. Datar pelo método do sanduíche encerra o ligeiro risco de que um corpo tenha sido carregado por águas de uma enchente, por hienas, ou pelo equivalente delas no reino dos dinossauros e deixado em um sítio anacrônico. Com sorte, isso em geral será óbvio. Do contrário, teremos de nos basear na consistência como um padrão estatístico geral. As rochas sedimentares, como o arenito e o calcário, são formadas por minúsculos fragmentos pulverizados pelo vento ou pela água de rochas anteriores ou de outros minerais duros, como conchas. São carregadas em suspensão em forma de areia, lodo ou poeira e depositadas em outro lugar, onde se assentam e se compactam ao longo do tempo, formando novas camadas de rocha. A maioria dos fósseis é encontrada em jazidas sedimentares. A reciclagem contínua do material é da natureza da rocha sedimentar. Montanhas antigas, como as Highlands escocesas, têm sido lentamente erodidas pelo vento e pela água, liberando material que se deposita em novos sedimentos e pode, por fim, erguer-se novamente em alguma outra parte em novas montanhas, como os Alpes, por exemplo. E o ciclo recomeça. Em um mundo de reciclagens desse tipo, precisamos refrear nossas importunas exigências de que o registro fóssil preencha todas as lacunas na evolução. Não é só por azar que muitas vezes nos faltam fósseis. É uma consequência inerente do modo como as rochas sedimentares se formam. Seria realmente preocupante se não houvesse lacunas no registro fóssil. Rochas antigas com seus fósseis são ativamente destruídas pelo mesmo processo que produz novas rochas. Muitos fósseis formam-se quando água impregnada de minerais penetra nos tecidos de uma criatura enterrada. Durante a vida, os ossos são porosos e esponjosos por boas razões de engenharia e economia. Quando a água passa pelos interstícios de um osso morto, minerais depositam-se lentamente com o passar do tempo. Eu disse lentamente, quase com um ritual, mas nem sempre isso ocorre devagar. Pense em como uma caldeira logo fica recoberta por uma crosta. Certa vez encontrei numa praia da Austrália uma tampa de garrafa incrustada numa pedra. Mas geralmente o processo é lento. Seja qual for a velocidade, a pedra de um fóssil acaba assumindo a forma do osso original e essa forma nos é revelada milhões de anos depois, mesmo se, o que nem sempre ocorre, todo o átomo do osso original tiver desaparecido. A floresta petrificada do deserto pintado no Arizona consiste em árvores cujos tecidos foram lentamente substituídos por sílica e outros minerais lixiviados de água do solo. Mortas há 200 milhões de anos, essas árvores hoje são totalmente pétreas, mas muitos de seus detalhes celulares microscópicos ainda podem ser vistos claramente na forma petrificada. Já mencionei que às vezes o organismo original, ou parte dele, forma um molde ou impressão natural e é subsequentemente removido ou dissolvido. Recordo com carinho dois dias felizes que passei no Texas em 1987, vagando pelo rio Paluxy. Lá examinei e cheguei a pôr o pé nas pegadas de dinossauro preservadas em seu liso leito de calcário. Uma lenda estapafúrdia surgiu na região. Algumas daquelas pegadas seriam de humanos gigantescos, contemporâneas das irrefutáveis pegadas de dinossauro. Resultou disso que Glen Rose, a cidade vizinha, se tornou a sede de uma próspera indústria familiar que canhestramente falsifica gigantescas pegadas humanas em blocos de cimento e vende para crédulos criacionistas muito cientes de que, ora, naquele tempo, havia gigantes na Terra. Gênesis 6, versículo 4. A história das pegadas verdadeiras foi meticulosamente reconstituída e é fascinante. As que provêm, obviamente, de dinossauros têm três dedos. As que têm uma tênue semelhança com um pé humano não têm dedos e foram feitas por dinossauros andando com a parte posterior do pé e não correndo com o peso sobre os dedos. Além disso, o lodo viscoso tendia provavelmente a refluir nos flancos das pegadas, obscurecendo os dedos laterais dos dinossauros. Mais tocantes para nós são as companheiras pegadas de três hominídeos reais em Laetoli, Tanzânia. Provavelmente foram australopitecos afarenses que caminharam juntos há 3,6 milhões de anos sobre o que era então lava vulcânica recente. Como não ficar imaginando qual seria a reação entre esses três indivíduos se teriam andado de mãos dadas ou até mesmo conversado e que missão esquecida eles teriam compartilhado em um amanhecer de Plioceno? Às vezes, como já mencionei quando discorri sobre a lava, o molde pode encher-se com um material diferente que subsequentemente endurece na forma do animal ou órgão original. Escrevo essas palavras numa mesa de jardim, cujo tampo é uma lâmina quadrada de 2 metros de lado e 15 centímetros de espessura de calcário sedimentar de Purbeck do período Jurássico, talvez de 150 milhões de anos atrás. Asterisco. Um jornalista entrevistou-me por mais de uma hora nesse megalito de 2 toneladas e depois o descreveu em seu jornal como uma mesa branca de ferro batido, meu exemplo favorito da falibilidade do testemunho ocular. Fim da leitura de asterisco. Juntamente com uma porção de conchas de molusco fósseis, ela contém uma pegada de dinossauro. Assim, garante o eminente e excêntrico escultor que a encontrou para mim, na parte inferior do tampo. Mas é uma pegada em relevo que se salienta da superfície. A pegada original, se é que ela é genuína, pois para mim não parece nada de especial, deve ter servido de molde no qual os sedimentos depois se depositaram. E o molde depois desapareceu. Boa parte do que sabemos sobre cérebros do passado remoto devemos a esse tipo de molde, endomoldes do interior de crânios, muitos deles impressos com detalhes surpreendentemente completos da superfície do próprio cérebro. Com menos frequência do que conchas, ossos ou dentes, partes moles de animais às vezes se fossilizam. Os sítios mais famosos são Burgess Shale, nas Rochosas Canadenses, e Shengjiang, no sul da China, este do qual trataremos em O Conto do Verme Aveludado, um pouco mais antigo do que aquele. Nesses dois sítios, fósseis de vermes e outras criaturas moles invertebradas e desdentadas, e também fósseis mais encontradiços de criaturas de corpo duro, registram de modo fascinante o período cambriano de mais de 500 milhões de anos atrás. Somos extraordinariamente afortunados por termos Shengjiang e Burgess Shale. De fato, como já ressaltei, temos imensa sorte por existirem fósseis, estejam onde estiverem. Há uma estimativa de que nunca poderemos conhecer como fósseis 90% de todas as espécies. Se esse é o número para espécies inteiras, imagine só como é ínfimo o número de indivíduos que podem ter alguma esperança de realizar a ambição com a qual esse conto começou, a de virar fóssil. Uma estimativa diz que para vertebrados a probabilidade é de 1 em 1 milhão. Parece-me alta. E a probabilidade real há de ser muitíssimo menor para os animais desprovidos de partes duras.